I'm on my way and you can find me. About 2 years ago, I left you. I took everything I had and came. But I had nothing. Just love. Just love. You're so blinded for the hype you think you live. Wake up. What the hell you thinking about? I'm out. Eu já te vi nos meus olhos, naquele doce bárbaro clichê que se dissolve. Enquanto eu piso fundo, o vento bate no rosto, meu carro corre, frum. Enquanto não é o fim do mundo, pensei em te chamar pra assistir, sessão da tarde. Um ano, mil segunda-feiras passam no segundo. É tarde pra brigar, eu tenho um livro em Marte. Ops, um charme do submundo. Eu vou mais fundo, meu sobrenome é saudade. Seu beijo calmo, absurdo. Cotidiano estraga tudo. Vamos fazer um cardio. Ela pelada, para tudo. Sem my name, pô, sem my name. Pousou no oeste da cidade. A pista tá uma uva. MP5 no meu porta-luva. Meu codinome é maldade. Eu nunca mais beijei ninguém na chuva. Que merda, eu tô te ouvindo aqui no rádio. Take back your money, I don't need it. I love me. Cause you're so blinded for the hype you think you live. Wake up. Wake up. What the hell you thinking about? I'm out. Não, vou tentar de novo. Menina dos meus olhos, sou Conan o Bárbaro. Só sou você, sabe quem? Desativei meus stories, acelerei meus estágios. Eu percebi que você mente tão bem. Te mostro que te amo em código. Eu faço parecer tão fácil. Segunda-feira, previsão de chuva. Ainda gosto de correr na rua. Como um velocista cura ansiedade. Um velocista da literatura. É que você é meio, pô, te ligo mais tarde. Clandestino flow maquiavélico. O tempo, cara, culpa do relógio. Se eu te amo, tô falando sério, pô. Me desculpa se eu sou um cara meio analógico. Músico, mágico, monstro, médico. Acelerando, te pego na curva. A rua deixou minha rima suja. Meu codinome é Ray Charles. Que merda, tô te ouvindo aqui de novo no rádio. Take back your money, I don't need it. I love me. Cause you're so blinded for the hype you think you live. Wake up. Wake up. What the hell you thinking about?